Atenção, Maracanã! Eu quero ver essa cidade em cima! Tira o pé do chão! Pra cima! Você comigo é pá, é mais do que sonhar. Amor tão raro de se viver. Eu quero aproveitar esse momento pra te dizer: você comigo é bis, me dê que coisa linda. Passou você entrar, porque eu não quero desnudar de você. Show! Maraca, pra cima! Coração, essa felicidade. Avalor, avalor, isso sim é amor de verdade. Avalor, avalor, sacudiu. Coração, é felicidade. Avalor, avalor, isso sim é amor. Isso é amor de verdade. Você comigo é bicho, me deixa tão afim. Meu pensamento me leva além. Bastou você entrar na vida pra ficar tudo bem. Eu não quero desgrudar de você. É bom parar o tempo, tem tudo pra dar certo. Nós dois, eu vou chegar junto. Quero ver lá em cima. Tem tudo pra dar certo, nós dois. Eu não tô acreditando nisso. Avalor, avalor, sacudiu. Coração, essa felicidade. Avalor, avalor, isso sim é amor. Sobe, moral. Show!